cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam, o FM da Boa Nova. E a verdade é que temos aqui o ensejo hoje de divulgar um projeto novo, não que já não ande na música há algum tempo. Aliás, o tema que pré-anuncia até este disco chegou até nós, até pela iniciativa do próprio músico, chegou até nós há cerca de um ano, portanto, e fomos divulgando, e teve alguma visibilidade aqui na Rádio Boa Nova, e repito que se revela o tema Hold My Wings. Pois bem, mas a verdade é que isso foi suscitando a nossa curiosidade e por via dos nossos habituais contactos conseguimos chegar a Gonçalo Serras, o mentor deste projeto, Fritz Kahn and the Miracles. E Owen the Whale é o EP que temos aqui à nossa frente, o disco, e que já está disponível para venda. Portanto, se forem à procura, já encontram em formato físico, não só no éter. Pois, mas também já nos habituámos que nunca se fazem cá se tocam, temos sempre as pessoas ligadas precisamente ao projeto e é com grato prazer que convidamos, ainda que virtualmente, a estar connosco aqui em Oliveira Hospital, o Gonçalo Serras. Ao que julgo saber, estarmos a falar do entroncamento, não é? Sim, exatamente. Eu estou a falar, em primeiro lugar, muito bom dia ou boa tarde ao auditório. E, portanto, eu posso dizer que eu tenho algumas recordações da Oliveira do Hospital, porque eu joguei hockey em patins há muitos anos e nós, lembro-me que vocês costumavam, e não sei se ainda têm equipa de hockey em patins. Exatamente, sim. Eu próprio não pratiquei, mas tive um filho que praticou, portanto... Eu posso dizer que eu acabei a minha carreira em Oliveira do Hospital com uma lesão grave, nas costas, que me obrigou a abandonar a modalidade. Eu pratiquei hockey em patins durante muitos anos, joguei em vários clubes, como o Passo de Arques ou o Benfica, e o meu último clube foi o Clube Desportivo Torres Novas. Nós tínhamos ido jogar ao Oliveira do Hospital e eu, num remate que por acaso deu golo, contraí uma lesão que me obrigou a abandonar a modalidade. Portanto, mas eu lembro-me de ir jogar ao Oliveira do Hospital e tenho excelentes recordações das pessoas da Oliveira do Hospital e do ambiente frenético que se vivia no sim, pavilhão. É verdade, as pessoas vibram infelizmente aqui com a modalidade. Mas também tentamos de facto receber bem as pessoas. Fico satisfeito que tenha gratas recordações aqui do pavilhão do desportivo e das pessoas aqui do Oliveira do Hospital. Pois bem, então já está aqui um ponto de contacto para que alguém nos possa estar em casa e que de repente se recorde então do Gonçalo Serras enquanto praticante da modalidade. Não, eu nunca fui grande jogador de hockey em patins. Penso que sou melhor cantor do que era jogador de hockey em patins. Perdeu-se um hockeyista, mas ganhou-se um cantor e um compositor. E portanto é nessa qualidade que eu estou a ser convidado para a vossa entrevista e espero portanto ser interessante, objetivo, verdadeiro e também partilhar um pouco da magia que eu próprio vejo na música, partilhá-la um pouco convosco. Muito bem, desde logo, como eu disse, vem da terra dos fenómenos, não é? Como bem é conhecido o entroncamento. Exatamente, o entroncamento é conhecido mundialmente como terra dos fenómenos. Há coisas maiores, há coisas mais pequenas, mas é verdade que é impossível fugir a esse, portanto, a essa designação. Nós, qualquer ponto que nós vamos, seja em Portugal, seja no mundo, somos sempre conhecidos como terra dos fenómenos e temos que assumir isso, temos que assumir essa vertente. I wonder who I am. I wonder who I've been. My heart is missing out. It's nowhere to be seen. The clock is ticking wise. The fortune teller's right. I've run out of my love. I'm getting out of sight. I've got no place to go. I've got no place to leave. I'm sure I can make it. I just have to believe. I've got no place to go. I've got no place. just have to believe. I need someone to trust. I need someone to see how weak I have become, so far away from me. My only friend is here, standing by my side. His dreams are so, so big. He's got no place to hide. I've got no place to go. I've got no place to leave. I'm sure I can make it. I just have to believe. I've got to go. I've got no place to leave. I'm sure I can make it. I just have to. Yonder Whale é o disco com que se estreia em longa duração em termos musicais. E efetivamente, há cerca de um ano e pouco, fez-nos chegar o Hold My Wings, e que desde logo foi tendo airplay aqui na Boa Nova. E a pergunta que lhe faço é esta: o Hold My Wings era um precursor deste álbum, ou de algum modo foi aquilo que pilotou a ideia de criá-lo? O Hold My Wings, tanto é uma música que eu realmente... é prévia ao lançamento deste EP, que se chama-se John the Whale. Isso acontece por um motivo, é que um motivo bem mundano, por assim dizer, bem evidente, que é normalmente a falta de recursos financeiros que existem e que é comum à maior parte de nós, e que, portanto, eu não conseguia gravar todas as músicas de uma vez. Então o que aconteceu foi que eu, ao longo dos últimos 2-3 anos, todos os anos ia gravando 2 ou 3 músicas, que depois resultaram nesta compilação das 8 músicas das quais fazem parte este EP John the Whale. O Hold My Wings foi uma das primeiras músicas que eu gravei, e foi daquelas músicas que eu ia lançando essencialmente através das redes sociais. Eu também enviava para a rádio com um link, como foi o caso da Rádio Boa Nova, que enviei, portanto, para a audição, e felizmente gostaram de ouvir. Mas a edição física, ou seja, o CD físico, só existe a partir de outubro deste ano. Foi quando, no dia 1 de outubro deste ano, foi quando nós lançámos o EP, edição física, CD, como hoje em dia até há pessoas que já nem têm leitores de CDs. Mas nós entendemos que era um momento demasiado importante para não lhe dar uma dimensão física. Então o que nós fizemos foi precisamente a criação deste CD, que temos andado a distribuir, e que representa, sem dúvida nenhuma, o melhor de mim, o melhor da minha criação musical nos últimos anos. Hold my wings, hold my wings, 'cause you know I want me to stay. Hold my wings, hold my wings, 'cause I'm tired of flying away. When you hold me so close and my breath starts to fade, and I'm feeling so humble, 'cause some songs can't be played. Hold my wings, hold my wings, 'cause you know I want me to stay. Hold my wings, hold my wings, 'cause I'm tired of flying away. Hold my wings, hold my wings, 'cause you know I want me to stay. I'm tired of flying away. When you hold me so tight and my eyes start to cry, 'cause my body wants to live but my soul wants to. Cause you know I want me to stay. Hold my wings, hold my wings, 'cause I'm tired of flying away. I'm tired of flying away. 'Cause I'm tired of flying away. Entendeu que devia ter que alguma coisa tangível, não podia ficar só pela divulgação nas redes sociais. Mas se o pensou, melhor o fez. Porque efetivamente, nos escaparates, olhando para os vários discos, este julgo que é impossível passar-vos despercebido. A ideia da própria baleia, uma imagem que está magnífica, e depois, ao abrirmos, e eu sou um feliz possuidor também deste disco, um trabalho gráfico muito interessante, muito simples, mas bastante interessante. E eu chego a perguntar a quem é que se deve esta criação, e esse facto teve aqui a preocupação dele ser cativante. Para além de ser bonito. Eu tive a preocupação que ele tivesse significado. Eu acho que nós, nas artes e na criação em geral, é claro que nós conhecemos aqueles casos um bocado absurdos da arte mais contemporânea, onde nós vemos às vezes uns rabiscos numa tela e não conseguimos entender, e para nós aquilo não tem grande significado. Parece que é o livre-arbítrio da pessoa que o fez, mas eu, no meu caso, eu tento sempre dar uma dimensão de significado às coisas que eu faço. E é claro que isso também se aplica à parte gráfica, da parte gráfica do CD em si, nomeadamente a escolha da baleia, a escolha dos textos, a escolha do logotipo. Isto são tudo coisas criadas por mim, ou seja, eu não recorri a nenhuma empresa, a nenhum designer. A minha formação de base académica é de marketing e publicidade e de ciências da comunicação. Eu trabalhei durante alguns anos em agências de publicidade e trabalhei na parte de design, e então consegui, tenho alguns recursos para poder fazer estas coisas. São coisas muito simples, como disse. Eu também não sou um especialista em design, eu trabalhava mais na parte de redação de textos, era copywriter, trabalhava na parte dos conceitos e dos textos. Mas a parte do design, claro, também domina alguma coisa, e eu sempre procurei ter mensagens simples, daí que a falta de recursos não comprometeu aquilo que eu queria dizer, as coisas simples que eu queria dizer. Eu, por exemplo, posso citar uma frase que está logo no interior, quando se abre o CD no interior, que é que eu dedico este CD ao futuro, porque o futuro é mais importante do que qualquer um de nós. Uhum. Portanto, ou seja, eu tento sempre dar a ideia verdadeira que este trabalho foi muito importante para mim, e portanto resulta de muitas vivências, muitas experiências, muitos anos de vida traduzidos em 27 minutos de música. Portanto, Daí que eu teria que ter sempre algum cuidado na apresentação. E no fundo, talvez traduza só, e sendo humilde, como é nosso dever sermos humildes, talvez seja apenas só uma questão de bom gosto, porque no fundo eu escolhi uma boa imagem, que é uma imagem de uma baleia que emerge, que salta fora da água, salta fora do oceano. É uma imagem que eu consegui obter através de um banco de imagens, portanto qualquer pessoa poderia ter feito. Eu sou culpado apenas do meu bom gosto, provavelmente. Rita, will you love me when I can't recall your name? Rita, will you love me when I'm dancing in the rain? Oh Rita, may I borrow your big hands for a while? Rita, Rita, Rita, will you love me when I stumble on my feet? And Rita, will you love me when I walk down the wrong street? Oh Rita, may I borrow your wet lips for a while? Rita, Rita, every night I call you, and every night you run with nothing else to see the one. And every night I dream you, and every day I wake with nothing else to stay. Rita, will you cry me when I got nothing to lose? And Rita, will you cry me when I choose you for my muse? Oh Rita, may I borrow your wild thoughts for a while? Rita, Rita, Rita, will you cry me when I'm not your kind of guy? Rita, will you cry me when my mouth is running dry? Oh Rita, may I borrow your sweetheart for a while? Rita, Rita. No que diz respeito à criação da música, já disse que de algum modo foi aquilo que foi criando ao longo do tempo e que agora entendeu que devia verter no formato físico, no tal CD, que hoje em dia também já começa a cair em desuso, mas enfim, tudo isto também são modas, como bem sabe, não é? O vinil já esteve quase extinto e hoje em dia retoma até a uma posição de charneira na divulgação, uma vez mais, da música. Eu, por exemplo, posso dizer que eu tenho pelo menos um amigo, tenho pelo menos dois amigos que ouvem com regularidade de vinil. E eu chego a ir à casa deles para nós estarmos a ouvir vinis dos anos 70. Portanto, eles têm lá discos, alguns discos são verdadeiras raridades, e nós entretemos-nos a ouvir os vinis, porque têm outra qualidade, outra profundidade, e portanto é mesmo para os amantes da qualidade de som. Claro, e há ali um ritual. Eu penso que é por isso. É um ritual do próprio tirar o disco de dentro da capa, ou ter que o virar a meio, não é? Tudo isso, enfim, pode Exatamente. Ser. Eu acho que as agulhas estão um bocado caras, porque eu tive um amigo que ficou sem uma agulha no giradiscos e acho que depois foi comprar e foi 49€. Os materiais são bastante caros. E algumas difíceis de encontrar, portanto, nem sempre é fácil. E é difícil de encontrar, sim, exatamente. Sim, para alguns aparelhos. Para si a criação é um processo simples ou é um processo que exige muita transpiração? É um processo que exige bastante transpiração, eu direi. É assim, nós, e penso que é uma regra que se aplica a qualquer situação da vida, nós antes de dizermos alguma coisa, convém que tenhamos alguma coisa para dizer. Ou seja, não, acho que não é muito inteligente, nem é muito sensato nós falarmos sem termos à partida uma ideia daquilo que vamos dizer e do raciocínio que vamos articular. Então, nesse sentido, a música que eu fiz é uma música muito pensada, muito vivida, que depois de várias hesitações, várias dúvidas ao longo da minha carreira, eu consegui, penso eu, ainda não está finalizado, mas consegui encontrar o meu caminho. Mas é um caminho que feito de muito partir pedra, muitos sonhos desfeitos. Eu já tive muitos sonhos na música e continuo a tê-los, mas neste momento estão mais amaciados, no sentido em que eu procuro na música um veículo de expressão e já não um veículo de subsistência. Por exemplo, como eu já procurei e já fui músico profissional durante 15 anos, tocava nos melhores bares de Lisboa e tocava nos hotéis, etc. Só que é uma vida muito instável, onde não se pode, por exemplo, ter perspectivas de futuro ou planear qualquer coisa. É impossível planear qualquer coisa na música, porque nós tanto temos oportunidades como de repente ficamos sem elas. E então, o processo de crescimento interior que eu passei nos últimos anos passou, por exemplo, por colocar a música no seu sítio certo. E a música no seu sítio certo é eu não necessitar dela para sobreviver. Eu tenho o meu emprego, atualmente, que é diretor de marketing e comunicação de uma empresa de contabilidade aqui do Entroncamento, e é de onde vêm os meus rendimentos, mas deixo a música no lugar que ela merece, que é no lugar do meu coração, onde não é. Onde digamos que o vil metal não consegue alcançar. Portanto, eu faço estas coisas de coração para deixar um bocadinho de mim para os outros, para partilhar, por exemplo, estes momentos que estou a partilhar consigo, falar um pouco sobre a vida, sobre os anseios, as expectativas, as frustrações, deixar tudo isso colocado em música e provar às pessoas, através de letras e de canções, que é possível nós, mesmo quando as coisas correm muito mal, como por vezes me aconteceu, que é sempre possível continuar, a caminhar, continuar a acreditar com verdade. É claro que reajustando-nos e readaptando-nos, mas é sempre possível continuar, e lá está, com muita transpiração, como muito bem disse. 7 years have passed since I went blind. 7 colors ceased to cross my mind. I dream about a distance, light us to share for it dies into the vacuum of my eyes, where she lies. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. Step by step, I'm reaching out for doors. Step by step, I'm learning every flaw. I hurt myself alive against corners that shape up this world. But in the dark of my soul, there's a girl. You're so beautiful to me. You're so beautiful to me. You're so beautiful. You're all I see. You're so beautiful to me. So beautiful. so beautiful, you're all I see. You're so beautiful to me, you're so beautiful to me, you're so beautiful, you're all I see. Curiosamente, e a propósito da divulgação do próprio disco, eu dei comigo daquelas coisas de zapping na TV e dou com, enfim, decano dos comunicadores da televisão em Portugal, e refiro-me ao Júlio Isidro, a referir-se a si e ao seu trabalho num dos programas da RTP Memória, no Inesquecível, se me engano. Exato. Do gosto que tenha por esse seu trabalho. Quando, de repente, de facto, você passa daquele universo que tem ido do seu escritório, daquilo que vai criando e do momento, enfim, íntimo em que vai criando as músicas, para ter noção de que na TV e para a voz de uma pessoa que já lançou tantos músicos em Portugal, não é? Dizer que está muito satisfeito ou muito até encantado, acho que até foi o termo que ele usou, com a sua música, qual é o sentimento que surge? O sentimento, eu acho que é um bocado gradual, porque nós, ao princípio, nós não acreditamos bem no que nos está a acontecer, porque, tal como referiu logo no início da entrevista, eu já ando nisto da música há muitos anos, já mandei muitos CDs e já mandei muitas músicas para muitas rádios, como por exemplo para vocês, ou seja, por exemplo, já conheciam o Old My Wings há um ano, mas de facto a nível público nunca tinha tido um testemunho tão veemente como tive do Júlio Isidro. Portanto, ele ficou muito sensibilizado com a minha música, gostou muito, tal como os convidados que ele lá tinha, que é o caso do João Carvalho, por exemplo, filho do ator Rui Carvalho, a quem eu também me pedi um CD que eu já enviei também, e eles gostaram muito do meu trabalho, e de facto é um senhor muito considerado na televisão portuguesa, já lançou grandes nomes, e é um grande orgulho e um privilégio ter podido ser mencionado por ele num dos seus programas e em tons altamente elogiosos. Agora, já podia ser a primeira pergunta, não foi em termos de estruturação da entrevista, mas o porquê de Fritz Kahn? Porquê deste pseudónimo? Essa é uma pergunta habitual que me fazem, porque realmente é um nome muito estranho, é um nome alemão, que é Fritz Kahn. De facto, Fritz Kahn é um senhor que existiu nos anos 50 do século passado, e que talvez as pessoas mais velhas se recordem, porque o Dr. Fritz Kahn era um médico judeu-alemão que falava sobre o funcionamento do corpo humano. Por exemplo, as pessoas quando tinham dúvidas em relação a doenças ou como é que o corpo humano funcionava, normalmente eram-lhes recomendados os livros do Dr. Fritz Kahn. Então, o Dr. Fritz Kahn, é claro que era no tempo do Salazar, tinha que ser um médico bem visto pelo regime. Então, as suas visões sobre o funcionamento do corpo humano são normalmente, eu diria mesmo, constrangedoras e opressivas, mas estamos a falar dos anos 50 do século passado, onde não havia liberdade de expressão, onde Portugal eram, portanto, as fronteiras eram muito fechadas, onde não havia, onde dificilmente encontrávamos cultura de fora, mas alguma cultura de fora era precisamente a do Dr. Fritz Kahn, que mal ou bem ajudou muitas pessoas a perceber melhor o funcionamento do corpo humano. Mas aqui a minha questão, quando eu utilizo o nome de Fritz Kahn, é porque o Fritz Kahn, o Dr. Fritz Kahn, via o corpo como uma máquina. Ah, exatamente. E daí ele, a crítica que lhe é feita, normalmente, no estudo da medicina, o Dr. Fritz Kahn é muito, aliás, é muitas vezes enunciado como um mau exemplo por via da... Exatamente. Então, eu consciente que é um mau exemplo para eu escolher, mas o nome, consciente que o nome poderia suscitar suscitar alguma apreensão, porque estar a escolher o nome de um médico do antigo regime para definir este projeto, mas só que o nome do projeto não se fica por Fritz Kahn, é Fritz Kahn e os Milagres, and the Miracles. Portanto, eu vejo aqui duas heranças. Uma herança, que é a herança do Dr. Fritz Kahn, a forma como o regime político da altura via a construção da personalidade através do método científico, de uma certa visão industrial, mas também a herança religiosa. Nós, nessa altura, também éramos, e porventura ainda somos, um país bastante religioso que acredita em milagres. Ou seja, o dilema está em que o Dr. Fritz Kahn, vendo o corpo como uma máquina, será que... Como é que nós enquadramos os milagres nessa equação? Eu, pessoalmente, vejo o corpo como um milagre. A nossa vida na Terra, a nossa própria existência, eu vejo isto tudo como um milagre. Mas eu também tenho um background religioso, eu sou católico praticante, eu acredito em coisas difíceis de acreditar para muita gente, como é a vida depois da morte, ou que Deus existe. Portanto, não sou fanático religioso, não sou obstinado, respeito todas as religiões, e a coisa que eu mais gostava é que vivêssemos todos em paz, mas, portanto, como católico praticante que sou, acredito em milagres. Então, o nome Fritz Kahn e os milagres é um dilema que eu próprio lanço às pessoas, e também uma interrogação sobre de onde é que nós vimos, enquanto povo, enquanto cultura. E também teve o aspecto de ter sido uma oferta do meu pai, isto é o ponto, portanto, o lado pessoal da questão, foi uma oferta do meu pai quando eu fiz 18 anos, para eu aprender como é que funcionava o corpo humano, e o título do livro era O Guia Sexual do Dr. Fritz Kahn. Eu acho que por este nome muitas pessoas, as pessoas mais de outra geração, mais antiga, vão reconhecer com certeza este título, que é o Guia Sexual do Dr. Fritz Kahn. Então o nome do projeto vem daí, mas é um dilema, é uma interrogação e é uma ironia, se quiserem assim. Tomorrow never ends. Love and hate collided, pretending to be friends. Summertime is gone, gone to everlast. Seems like we can't get rid of the past. Wait for tomorrow. Wait for tomorrow. Forget the sorrow, for tomorrow never ends. Wait for tomorrow. Wait for tomorrow. Forget the sorrow, for tomorrow never ends. I've learned to breathe it in, I've learned to breathe it out. I've learned to question everything and never feel no doubt. I've learned to live alone, but now I need a hand. It didn't turn out quite the way I planned. Wait for tomorrow. Wait for tomorrow. Forget the sorrow, 'cause tomorrow never ends. Wait for tomorrow. Wait for tomorrow. Forget the sorrow, 'cause tomorrow never ends. Wait for tomorrow. Wait for. Forget the sorrow, 'cause tomorrow. the sorrow, 'cause tomorrow never ends. Mas mais fácil, se calhar, é a ideia de Jonah the Whale, que disse, efetivamente, de toda a história que lhe está associada. E daí, enfim, esta referência para este EP. Sim. Jonah the Whale. Tem a ver com um percurso religioso que eu encontrei já muito tarde na vida. Eu, em determinada altura da minha vida, na primeira fase da minha vida, para aí até aos 12 anos de idade, estive muito próximo da Igreja Católica, depois afastei-me durante muitos anos, e mais tarde, depois, por volta dos 35, eu cheguei a tentei fazer uma introspeção, perceber quem eu era, de onde é que eu vinha, e cheguei à conclusão que muitos dos meus princípios e valores tinham sido herdados, não tinha sido eu que os tinha inventado, alguém os tinha posto lá dentro de mim. E então é claro que, que os meus pais foram os grandes responsáveis pelos meus princípios e valores, mas eles próprios me passaram esses valores tendo por base a Igreja Católica, portanto o princípio de ajudar o próximo, o princípio de ser verdadeiro, dizer a verdade, portanto uma série de questões que foram herdadas e ensinadas pela Igreja Católica. Não quer dizer que a Igreja Católica sempre o faça. Nós sabemos que a Igreja Católica está a passar por muitos problemas hoje em dia. Há muitas desculpas a pedir, penso eu, é a minha opinião. E não sei se as desculpas alguma vez serão suficientes. Também não sou eu que tenho que falar pela Igreja. Eu sou simplesmente uma pessoa que acredita em Deus e que foi ensinado a acreditar pela Igreja Católica. Mas sem dúvida nenhuma que a Igreja Católica tem muita coisa a resolver antes de retomar o caminho da verdade, que é o que pretendemos todos encontrar, penso eu, porque na verdade a verdade é universal e também é na verdade que nós melhor nos podemos entender, porque claro, numa verdade que seja comum uns aos outros. Há a componente humana da Igreja Católica e essa, enfim, tem todas as vicissitudes que os homens têm, do bom e do mal. Olhando aqui para o seu disco, corro o risco de dizer, e posso estar enganado, e se estiver enganado corrija-me, soma um disco conceptual, ou seja, as músicas estão bem arrumadas, ou seja, parece que estamos a contar uma história de fio a pavio, desde logo começar a dizer que o amanhã nunca termina, e terminamos precisamente até ao fim. Passando por uma confissão, precisamente prévio ao terminar esse fim. Este arrumar das músicas teve esse condão, ou estou a interpretar mal e há outra razão? Não está a interpretar mal. De facto, as músicas têm uma sequencialidade, têm uma sequência lógica, em que eu começo por abrir com uma interrogação, que é Tomorrow Never Ends, o Amanhã Nunca Acaba, que é uma música que é uma interrogação, como acabo com a promessa que nós estamos cá, que é a última música, chama-se Till the End, como acabo com a promessa que estamos cá para ficar e que possivelmente a resposta à pergunta com que eu abro o disco é precisamente que nós iremos conquistar a eternidade. Portanto, e não é pedir pouco, a eternidade, mas eu penso que é... E nós aprendemos isso, por exemplo, na Imortalidade, do Milan Kundera. Não sei se é um autor que... Mas é um autor que nós, jovem, no nosso tempo... Pronto, eu vejo... Eu estou a vê-lo aqui na videoconferência e as pessoas lá em casa não estão, mas nós somos da mesma geração, sensivelmente. Sim, eu tenho 49 anos, tenho que terá 45, 46. Isso é 44, exatamente. Portanto, é uma diferença pequenina. Nós, na nossa altura, líamos muito esses autores. Era o Milan Kundera, que tinha a imortalidade, a insustentável leveza do ser. Então, o Milan Kundera, no livro A Imortalidade, ele fala muito precisamente neste desejo nato que o ser humano tem em conquistar a imortalidade, a eternidade. E eu penso que é um álbum muito profundo, que realmente é uma sequência de histórias, mas que tenta ser transversal a todas essas histórias, para procurar precisamente redenção e para procurar a eternidade. Eu diria que é um álbum quase religioso, sim. É um álbum, não vou dizer que é um álbum de música cristã, porque não é, mas é um álbum que tem uma componente religiosa muito forte. Until the end is not enough, the captain's calling on the roof. We're sailing till the end of time. The sword is shining on the deck. We may not stay, we may not wreck. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be fine, till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be fine. Gracious island has been drowned. The raging seas all around. We're sailing till the end of time. I see my captain fall and die. I see him look up to the sky. He's sailing till the end of time. Till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be fine. Till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be fine. Till the end, till the end. We're sailing till the end of time. Till the end, till the end. While we may be destacar é a componente melódica. Ouvindo o seu disco, há alturas que a voz e o piano são indissociáveis. Estão mesmo ambos no mesmo tom. E esse trabalho, que será seu também, também tem aqui o ponto de contacto com o Tiago Machado. Portanto, que será aqui o seu companheiro de luta. Se não falasse nele, eu ia falar nele a seguir, porque ele merece que nós falemos nele mil vezes, pelo menos. Porque realmente o Tiago foi uma pessoa que eu encontrei na minha vida para me ajudar na música. O Tiago é uma pessoa que compreende onde é que eu quero chegar, aquilo que eu quero dizer, e o que o Tiago faz, para quem não está muito dentro do meio da música, é pegar numa música tocada à guitarra, por exemplo, e faz as orquestrações, coloca o piano, faz a produção. Ou seja, ele consegue transportar as músicas para uma dimensão épica. Pronto, uma dimensão épica, e isso é graças à extraordinária qualidade dele como compositor, mas também como pianista, como intérprete, como produtor. E realmente foi uma coincidência muito feliz na minha vida, uma coincidência muito feliz tê-lo encontrado, porque ele consegue realmente fazer aquilo que nós não conseguimos exprimir por palavras, mas que ele sente que é o caminho que nós queremos seguir. Então ele consegue adivinhar aquilo que nós queremos e claro, oferecendo também muito dele, lá está, porque estas coisas não se fazem assim como quem estrela um ovo. Estas coisas fazem-se com muita capacidade técnica, muito investimento. Ele estudou muito também, ele tem o conservatório, portanto, eu penso que está aqui uma série de circunstâncias reunidas para ter saído o trabalho interessante que saiu, modéstia à parte, claro, mas reuniram-se uma série de condições, não só com o Tiago, mas nós também contratámos alguns dos melhores músicos nacionais, como é o caso do Mário Delgado, guitarrista de jazz, que é uma lenda do jazz em Portugal, tocou connosco. Tocámos com a nível dos back vocals, dos coros, nós contámos com a Patrícia Antunes, a Patrícia Silveira, com o António T.C. Cruz, tudo nomes que tocam, por exemplo, com o Pedro Abrunhosa, tocam com o Meio Mundo em Portugal, com o Tatanka, sei lá, tudo que é, com a Luísa Sobral, tudo o que é músicos em Portugal que necessitam de grandes músicos, estes músicos estão constantemente a ser solicitados. E também foi um grande orgulho poder contar, portanto, com todos eles que realmente contribuíram muito para o sucesso que está a ser este trabalho. Isso, essa vontade de fazer assim, é a escola do Hot Club, não? A escola, sim, olha, eu acho que aquilo que... A melhor coisa que nós podemos aprender em qualquer escola é aprender a aprender. E isso tem a ver com um sistema de absorção de conhecimento, e o Hot Club, eu estudei lá durante 3 anos, o Hot Club foi uma experiência fantástica na minha vida, onde eu conheci pessoas fantásticas, algumas dessas pessoas que privaram comigo durante esses anos são hoje músicos consagrados, como é o caso da Joana Espadinha, do Bruno Pernadas, do Gonçalo Sousa, da Inês Sousa, do Júlio Rezende, da Márcia, que toca e canta com o JP Simões, todos esses fizeram parte da minha turma. Portanto, foi uma fornada muito interessante esse ano. Mas não só concretamente o que eu aprendi no Hot Club, em termos de tudo o que é gramática musical, mas também a forma rigorosa com que eles nos obrigam a olhar para a música. Eu acho que esse rigor, essa precisão que eles ensinam numa escola de jazz, como é o caso do Hot Club Portugal, me ajudou muito depois também a melhorar os meus próprios skills, a minha própria capacidade de composição musical. E então foi muito importante para mim essa passagem no Hot Club. Every life is but a wait, gotta have faith, hallelujah. Every death is but an escape, gotta have faith, hallelujah. If I took shelter in the hand of God, then I confess that I just might be flawed on my own, on my own, on my own. Every life is but a wait, gotta have faith, hallelujah. Every death is but an escape, gotta have faith, hallelujah. Every life is but a wait, gotta have faith, hallelujah. Every death but an escape, gotta have faith, hallelujah. I feel so greedy and eager to live, that I confess I just pretend to give on my own, on my own, on my own. Every life is but a weight, gotta have faith, hallelujah. Every death is but an escape, gotta have faith, hallelujah. Every life is but a weight, gotta have faith, hallelujah. Every death is but an escape, gotta have faith, hallelujah. Every life is but a weight, gotta have faith, hallelujah. And every death is but an escape, gotta have faith, hallelujah. O único problema que nós temos neste programa é tempo. E o tempo esse vai nos fugindo. Mas apesar de nos ter fugido e o tempo nos estar a escassear, fico com um grato prazer, desde logo. É que isto vai soar a pouco. Isso, anda pouco, teremos que combinar uma próxima. Então, eu fico disponível, claro que sim. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, é conversar. Uhum. Aliás, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso, se calhar numa próxima oportunidade. Mas um dos meus lemas atualmente é um lema um bocado melancólico, mas eu costumo dizer que só nos resta uma bela conversa. É verdade. É verdade. É uma ironia. Como já percebeu ao longo do meu trabalho, eu recorro muito à ironia. Não ao cinismo. Ao cinismo é uma coisa diferente. Eu sei que hoje em dia está muito em voga, sobretudo nos humoristas portugueses, usarem e abusarem do cinismo, nomeadamente criticando as suas heranças culturais, algo que eu não faço, mas a ironia eu penso que é um sinal de inteligência, é um sinal que analisamos as situações, mas também um sinal de humanidade, portanto. Eu acho que isso está a ser muito preciso hoje em dia, nós recuperarmos alguns valores de humanidade, não nos criticarmos tanto uns aos outros, como nós vemos tanto nas redes sociais, onde nós publicamos qualquer coisa e sai um bocadinho fora da caixa e somos atacados. Há pouco dizia você pessoalmente, como... inclusive. Eu deixei, por exemplo, de escrever coisas pessoais nas redes sociais, ou ter visões pessoais nas redes sociais, uma vez que há sempre alguém que ataca, há sempre alguém que diz mal. E nós temos que recuperar um bocado o gosto pelas conversas e o gosto por sermos humanos e pela humanidade, por cultivarmos valores humanistas. E eu acho que cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem o seu lugar no tempo, mas pronto, isto é tudo temas que nós podemos realmente falar numa próxima oportunidade, porque poderíamos estar aqui horas e horas a falar sobre estes temas, não é? Teve esse condão, por culpa sua, efetivamente, despertou-nos aqui a curiosidade para voltarmos uma vez mais a encontrarmos. E, efetivamente, até para deixar a ideia de no ar, hoje gratuitamente diz-se mal de tudo e de todos, não é? É verdade. Enfim, andamos a perder verdade. Aquilo que se fazia bem, que era enaltecer o bom que vai acontecendo. Olha, este foi um dos casos, o seu trabalho, este seu disco. Agora só estamos à espera de um seguinte, parece mal estar aqui, este é o Hora do Forno. O programa das festas, por assim dizer, para o próximo ano, aí tendo por base os naturais constrangimentos financeiros que sempre existem nestas coisas, porque gravar as músicas da forma que eu tenho feito, em bons estúdios, excelentes estúdios, com grandes músicos, como é o caso do Tiago Machado e outros músicos que eu anunciei, tudo isto tem o seu custo, e então a medida certa para mim para o ano é gravar duas músicas, por isso as pessoas para o ano que vem podem esperar duas músicas novas. Mais do que isso será improvável, a menos que ou me saia o Euro Milhões ou então possa ter um contacto de uma editora que queira então pagar aos músicos e aos estúdios para eu poder gravar mais músicas, mas se continuar a sair do meu bolso, como tem sido, o limite são duas músicas, mas quanto a isso as pessoas podem ficar tranquilas e podem ficar na expectativa, porque se Deus me der saúde, com certeza que elas irão aparecer durante o ano que vem. Muito bem. Iremos, aliás, para usar palavras suas, está marcado um encontro para algures no século XXI, não é? Algures no século XXI, exatamente. Um abraço, Gonçalo, obrigado por tudo. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer falar consigo e um grande abraço para a Oliveira do Hospital. Votos de sucesso à equipa de Hockey em Patins também. Se é que ainda existe certo? Existe, exatamente, equipa de... existe. Okay, e recomenda-se, Votos de muitas felicidades para a equipa e para as pessoas da Oliveira do Hospital. Um abraço, obrigado. Done, frightful and lost. Throughout the tears, throughout the fears, I like the most. You are the grief that can always set the sun. May the morning rise so fun, like rushes in a thief. You're my dreams to come, you're my life to be. You are eternity while times are changing. You are the open doors and the returning key, setting the world apart from whoever we are. It is too late to say goodbye. Forsaken dreams and tender skins that passes by. You are the cold that shivers through my bone, yet never leaves me alone. We're children getting bold. You're my dreams to come, you're my life to be. You are eternity while times are changing. You are the open doors and the returning key, setting the world apart from whoever we are. You're my life to be. You are eternity while times are changing. You are the open doors and the return.